Janeiro to the world. DJ Mark and I found the love. We'll be right back.

Life. Bom, essa música aí é o seguinte, é muito legal, muito gostosa. E a vocal, né, é muito linda, mas a vocal não é daquela pessoa que fica fazendo mímica ali na frente da banda, que por um acaso chama-se Junaring Dermibag, alguma coisa assim, tá? É gringa, então não se sabe como se traduz direitinho lá, se pronuncia direitinho os nomes, né? Mas o vocal verdadeiro é Nana Hedin, e é louvável, viu? Também tivemos aí Dr. Alban Sim, Hallelujah! Future Beat Insanity era Looking for Something. Começamos o programa de hoje com, aliás, começamos o segundo set do programa de hoje, né, o segundo bloco, com DJ Sammy Heaven, uma gravação daquela música lentinha lá dos anos 80, aquela coisa bem devagarzinho e tal, mas a versão que tocamos não tem nada de devagar. O programa é feito pra sacudir você, pra te pré-aquecer pra balada, né, sabadão, a não ser que você esteja curtindo aí, não pode podcast. Que caso você não conheça, é só digitar aí podcast.riosulradio.com. Daí você pode curtir os programas de fim de semana da Rio Sul Rádio no dia e na hora e no dispositivo que quiser. Isso é mó legal, cara. Isso é muito bom. E a edição do Flash House de hoje fica por aqui. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Um grande abraço e fui! Horas e 8 minutos. Ter um real no seu visual, nova ótica. Se você quer dar um tchan no seu astral, nova ótica, ótica de visão. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes anti-reflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Boa noite. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site e de diversas outras plataformas, inclusive no iTunes. Categoria adulto contemporâneo. You were born in a small town. Always had dreams bigger than your brother, you know. Hit the road where it forks down. Make a decision, start from the gutter and know. Big city lights, fast lane living, but you never forgot your roots. Oh, back in time, daddy's advice. Baby, don't forget that you shine a light. Shine a light, shine a light, shine a light. Everywhere you go, shine a light. www.rio-sul.com. My mother said I'm too romantic. She said you're dancing in the movies. I almost started to believe her. Then I saw you and I knew. Maybe it's 'cause I got a little bit older. Maybe it's all that I've been through. I'd like to think it's how you lean on my shoulder, and now I see myself with you. I don't say a word, but still you take my breath and steal the things I know. There you go, saving me from out of the cold. Together we'll witness. They say that we're out of control, and some say we're sinners. But don't let them ruin our beautiful rhythms. 'Cause when you unfold me and tell me you love me and look in my eyes, you are perfection, my only direction. It's fire on fire. Like lions, but then we love and feel the truth. We lose our minds in a city of roses. We won't abide by any rules. I don't say a word, but still you take my breath and steal the things I know. Hey, you go saving. Much desire, together we're winners. They say that we're out of control, and some say we're sinners. But don't let them ruin our beautiful rhythms. Fire.